Bajra Pocska az itt van. Controle, boa tarde, Kilo Romeo 11. Kilo Romeo 11, em condições visuais, corredor, axé, reporte para o da barra. Autorizaria 2.500 direto? Salvador, é o azul 4462. Azul 4462, identifique, desça 070, chegada Mari. Até o 070, Mamari, azul 4462. Kilo Romeo Oscar, 2.500, direto Morro de São Paulo, autorizado. Direto 2.500, obrigado, Romeo Oscar. Número 314, 2000 pés, autorizado a final 10 como número 3. Segue Airbus 330, sua frente em 6 meses. As ativas segue Airbus hoje, né? 314. Xalema 326, complete final. Chame torre 18 decimal 95. 1895, 6326. Portugal 021, complete final approach, contact tower, frequency 118.95. Contact tower 118.95, continue approach, Portugal 021, return. Lema 314, estabilizado no lock, complete aproximação, chame torre 118.95. Lema 314. Consiga, senhor. Pode repetir? Torre 1895. 1895, graças. No 92, give descida 2000 pés, ajuste no 0 no 9, correção no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, 2000 confirmando o 3 no 0. Confere. Azul 4462, desce e mantém 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000, também 15, azul 4462. Salve Salvador, o Chanel 63, 2000, livre na época. Rádio 3.2.6, táxi livre Alfa Juliette, portão 01. Boa tarde, Alfa Juliette 01, é 3.2.6. 3192, autorizada, sinal, pista no zero. Sinal, ele acha no zero, pra 3192. Boa tarde, Salvador, boa tarde. Azul 4116, cruzo 218 para o 150, informação mais. Azul 4116, ação de identificação, chegada a Mari, desse Matinho 050. Identificou, 10050, chegada a Mari, azul 4116. Salvador, 354, Los Olo, boa tarde. Equipe 5591? 54, Los Olo, está cruzando 145 na proa de Cogno. Trip 5491, ação de identificação. Acionado. Boa tarde, 07, informação Mike. 07, ação de identificação. Chegada Bonk, desce e mantém a 4 mil pés. Ajuste no 0 no 5. Ação de identificação, desce e mantém 4 mil, 105, 1807. 35491, chegada Aman, desce e mantém o 050. 5491, ciente. Lift 1, Trivi Taxi via Alpha, after Juliet, to Sandy 11. Alpha 2, if send 1-1, pode ficar o telefone. Auto 462, desce a 2 mil pés, número 2 na aproximação, autorizada final no zero. Afirmativa, desce a 2 mil pés como número 2, o azul 4462. Zona LS, na 3192. 3192, complete final, chame turno, frequência, 1-8, decimal, 9-5. 3192. Salve, Xanai, 3194. 3194, Xanai, boa tarde. Vai aguardar na Taxi Foxtrot, a passagem do Airbus 330, que já se encontra na Alfa, que após vai segui-lo via Alfa após Juliette para o portão 05. Afirmativo, senhor, só que a gente aguardando aqui vai travar a pista. O senhor pode taxar um pouco mais à frente, aqui até o ponto de espera antes de ingressar na Alfa. Thank you. Autorizado o next ray, o azul 4462. 4462 da azul, complete final, chame torre em 1-8, decimal 95. 1895, até logo. Até mais. Azul 41 no meio, autorizada a descida 2000 pés. O ajuste no 0 no 5. Correção no 0 no meio, autorizada a final, pista no 0. 1016, descida até 2000, autorizada a final do LF, azul 41 no meio. Alfa Vitor Juliette, 2000 pés, frequência livre. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette, acabou de fazer informação, estamos em contato com o Ceará Rodo Maquieta, ok? Controle Salvador, boa tarde, Absa 8487, Comac, cruza 190-110. Absa Cargo 8487, acione identificação. Chegada a mando, esse mantém o 090. 090 na mão, 8487. 40, via Golf 677, decolada 10, curva direita na subida Tael, após Leda e após direto Ilhéus. Aciona transponder 5007, controle 120, decimal 8. Transponder 5007. Correto, Lama 49, portão 2, chame pronto, pushback. 4, foi autorizado, Juliette 05. Foi pago quem seguiu o Airbus 330 e prosseguiu Juliette para o 05. Ou no 396, identifique. Chegada Mari, desse mantém o 050. Na Mari 050, no 396. Pode seguir por 4? Temo, Juliette 04, na 392. 5. Então, retornando 5, azul 4, no 96, boa. Boa. Azul 4462, livre. Azul 4462, táxi livre Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, azul. Para o Luiz, cópia. Da China 6321, para a informação. 321 da China, aguarde, salve, preparando a seguida, arbor. Obrigado, Airborne. Carlos Luiz, que na escuta corrente. Aciona padrão 01116, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Como transponder? Está cruzando 60 para o 50. Mantenha 050, 5491. Altímetro no 0, 16 agora, 1016. Chame a torre para acionamento, Bravo 2. T5491 da trip, só descida até 3.000 pés. Ajuste no 0, 16. 491, 6. Gol no 807, desce a 2.000 pés, autorizada a final, pista no 0. Para 2.000, apontamento estabilizado, 807. Ativo na escuta, na 321. É na minha 321, Brasília, nível 320, está autorizado, via Pesolo 17, Nicolas da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5030, controle 120, decimal 8. Autorizado 320 para Brasília, Nicolas da 10, curva direita na saída Arbor, após Elefa. Eu vi a Pesolo 17. 5030, o código 208, o controle, né? 6321. A remota chama o drone, chama 6321. Pista 5491, 2.000 pés, autorizado a final pistão no 0 como número 3. 491, 7. Livre descida em condições visuais, Charlie Romeo 3. Check, check. Cara, 0491, táxi livre Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 0491. Lapsa cargo 8487, desce, mantém 4.000 pés, ajuste no 016. 4.000 no 016, Lapsa 8487. Desarme no 807. 807, final, chame turno no 86. 186, 807. Desculpa, é 1895. Ah, bom, 1895, obrigado, cara. Mais. confirma o horário do, da notificação. Já vou chegar com essa linha, só um minuto, ó, chegou o Serra. Quatro nove um interceptando. 491 no complete final, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 491 no C. Ô, agora o 396, pode servir? Só tem o 50 no 396. Vou fazer o 50 agora, 396. Meu país, adiciona transponder 0122, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Tem 8487, curva esquerda, vou ir pro 070, intercepta lote. 70 pro lote, 8487. Está 3217, ação de identificação, chegada bom, e se mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no meio. 4.000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no meio, 3217. sinalizador. Confirme. É o pátio 3, tríplice 9491, até o pátio 3, via Kilo, e atento ao sinalizador na posição. Pátio 3, tríplice 5491. Nossa, me turno no 86. Beleza, 86, Guadal 3, 96, boa tarde. É, desculpa, é 1895 a frequência, boa tarde. 1895, Guadal 3, 96. O 487 estava no localizador com tráfego no Tiquedo. Comenda 6.700. Eri, 8487. Autorizada a sinal como número 2, chame torre agora em 1 no 895. 895, muito obrigado, até já. Mais. Só 3155, boa tarde. Formação Mike, confere. Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 44. Cola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5033 no transponder. Porta 1-0, chama a troca. Direcionamento, tá 3155. Volume 4912 está livre, reparta a taxa.